Eita porra, será que eu tô vendo visagem? Ou é só música mesmo? Oh, isso é bandido, gato preto. Calma aí, Marquimoto, calma aí, Marquimoto. Era boto num bairão, trouxe um burro pra nós dois fumar. Ah, e o caqueiro dança na mão, avistei a vítima que vou machucar. Oh, era broto num bairão e trouxe um bolo pra nós dois fumar. Ah, e eu caguei virança na mão, avistei a vítima que vou machucar. Pirro lança, cachorrada vai rolar. Espirro lança, quem tá a fim de transar. Cachorrada vai rolar. Se lança, quem tá a fim de cantar. Daquele jeito, isso é bandido, gato preto. Oh, passando em corpo fogo. Eita, moresta. Traz raspa de joaco, sobra de fala de corpo. Eu tô com a seta bobona. Peraí. Era broto num bairão, trouxe um bolo pra nós dois. É melhor chá preto. E eu caquei irança na mão, e avistei a vítima que vou machucar. Se liga aí. Era bruto num bairão, trouxe um bolo pra nós dois fumar. E eu caquei irança na mão, na mão, avistei a vítima que vou machucar. Cachorrada vai rolar. Espirro lança, quem tá a fim de transar. Espirro lança, cachorrada vai rolar. Espirro lança, quem tá a fim de transar. Daquele jeitão.